E aê, sangue bom, eu tô na missão. No corre trincando, na ideia firmão. Na psicologia, no bubão. Viajando na humilde, no respeito total. É o bando puro veneno. Corre violento não, não tem break. Mola, franco, sol, dance. Aê, não deixa falha, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, na ativa, até o bando se pá. Sendo errada, representa na favela, no gueto, na picadilha. Firmeza total, daquele jeito. Na fé, e com fé vou onde eu quero, qual é. Não tem boi pra mané, que cê quer me atrasar, sei lá, se pá. Tenta a sorte, mas aí o rap é louco e o nego mole está aqui. Eu que vi, vivi, louca caminhada, desacerto psicológico, sangue e lágrima, balão não te abala. Nego não deixa falha, não escala, se destaca. Deus tarda, mas não falha. É assim que é, enquanto o louco bom tá viajando, vem chegando firme e forte da leste. Não deixa falha não, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, na ativa, tá o bando se pá. Não deixa falha, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, é o bando, o bando. Não deixa falha não, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, na ativa, tá o bando se pá. Não deixa falha, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, é o bando, tô envolvido, é o bando. Aqui jogo o jogo, pelo certo eu corro. Se pá tudo de novo, só os loucos envolvidos, mó função. Sangue bom, chapo coco no do bom, né não, sou de ladrão. É um dois aliado, pra mente amenizar. Só tu refém louco, que eu também quero fumar. Demorou, o Lau tá acendendo, arrastou. Zé Bovi, nós de olhos vermelhos. A polícia passou, mas passou ré. Mas olhou, coxinha louco, quer me ver no cemitério. Não gosta de mim, do que eu faço, meu estilo. Me espera na madruga pra ver se eu dou um mini, se me tromba de quebrada no psicológico. Aí, o que você dispensou aí? Segura neurônio, eu que não devo nada, ó. Só quero viver com os aliados, a consideração e proceder. Mas tem sempre o que atrasa, e até na quebrada quer ser o bom e na direta sempre te arrasta. Eu que não vou discutir nem de fulano nem ciclano, pois na real o que firma ladrão é o bando. Deixa falha não, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, na ativa, tá o bando se pá. Não deixa falha, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, é o bando, o bando. Não deixa falha não, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, na ativa, tá o bando se pá. Não deixa falha, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, é o bando, o bando. A revolução não para, o saco se destaca, não aguenta a caminhada. Aí só deixa falha, seja aqui ou em outro lugar. É o fim, quantas vezes ouvi, né? Futuro pra mim, mas aí. Pagar com a língua, seu verbo, seu isqueiro, teu watch. Queima, te mata, te deixa no veneno. E se o respeito prevalece, a luta continua, então. Se liga, ladrão, tô firmão, o som que vem da rua. Seja na rua, nu, corre aí, parceiro. Tem que se adiantar, sem crise, sem veneno. Que tem sempre um vacilão, que atravessa a caminhada. Então destaca, tipo tranca, ladrão. Só arrasta, o som é louco, no enquadro. Tribunal é aliado, manda o toque pro safado de fato que quer nos destruir. Porque se vim debater no proceder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Não deixa falha não, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, na ativa, tá o bando se pá. Não deixa falha, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, é o bando, o bando. Não deixa falha não, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, na ativa, tá o bando se pá. Não deixa falha, ladrão, joga o jogo. Tô na disposição, é o bando, o bando. Aê! O que eles querem? Acabar com o Solano. Talento do Solano, sou que chapo cão. Não vou conseguir, pois aqui eu tô disposto. Porque não perdi tempo. Bando, o bando, o bando. O que eles querem? Acabar com o Solano. Talento do Solano.